Tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Na farinhada lá na Serra do Teixeira, namorei uma cabocla, nunca vi tão feiticeira. A meninada descascava macaxeira, Zé Miguel no Caetitu, e eu e ela na peneira. Tava na peneira, eu tava peneirando. Tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. O vento dava, sacudia a cabeleira, levantava a saia dela no balanço da peneira. Fechei os olhos e o vento foi soprando, quando deu um ridimunho, sem querer tava espiando. Mas tava na peneira, eu tava peneirando. Tava no namoro, eu tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. De madrugada nós fiquemos ali sozinho. O pai dela soube disso, deu de perna no caminho. Chegando lá, até riu da brincadeira. Nós estava namorando, eu e ela na peneira. Mas tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, tava namorando. Tava na peneira, eu tava peneirando. Eu tava no namoro, eu tava namorando. Tava namorando, eu tava na peneira. Tava na peneira, é, mas tava namorando. Tava namorando, tava namorando. Tava na peneira, tava peneirando. Tava no namoro, tava namorando.